Tem dia que se acorda meio amargo tipo fel. Seu desejo um dia sentir um gosto de mel. Fazer o que se meu país ainda existe, coronel Henrique Maluf, Lala, o Colo Leonel. Confesso, às vezes maluco tô de chapéu. Quando trava a mente, tecle control alt del. Põe joelho no chão, conversa com o papai do céu. A vida é sofrida, não existe Noel. Eu faço um desenho, guache, folha, pincel. No verso do rap eu ganho o prêmio Nobel. Guerreiro é guerreiro, tem que ser sempre fiel. Sou parceiro do Tchê, mas não me chamo Fidel. Tem muito machão que se julga cruel. De dia é João e de noite é Bebel. Toma um caldo de cana acompanhando o pastel. Viajou na maionese, tecle control alt del. Viajou, tá de chapéu. E tecle control alt del, vai. Viajou, tá de chapéu. Control alt del. Viajou, tá de chapéu. E tecle control alt del, vai. Viajou, tá de chapéu. Control alt del. Fui confundido na rua, me chamaram de Joel. Uma mina gostosa na região de São Miguel. Aproveita, deixa e me passa o seu tel. Sou mó azarado, sem caneta e papel. Li Fernando Pessoa, Lobato e Cordel. Quem não curte leitura, com certeza é Pinel. Votei a mina firmeza de vestido de véu. Símbolo matrimônio, represento no anel. Perdi meu emprego, mandaram pro Beleléu. Não manjo inglês, good night, very well. Ficou esquisito, tipo a torre de papel. Eu sou do morro. Um dia eu ergo o troféu. Não curto playboy de cabelinho com gel. Estilo maloca, joga as tranças Rapunzel. Celular Motorola, processador da Intel. Viajou na maionese, tecle control alt del. Viajou, tá de chapéu. E tecle control alt del, vai. Viajou, tá de chapéu. Control alt del. Viajou, tá de chapéu. E tecle control alt del, vai. Viajou, tá de chapéu. Control alt del. Esses dias atrás passei a noite ao léu. Gastei meu dinheiro, esqueci do aluguel. Não nasci pra fantoche, não nasci pra ser réu. O Deus que me guia é aquele de Israel. Meu carro nem anda, é um velho corcel. Mas tem utilidade e ele serve de motel. Ela me chama de anjo, mas não sou Gabriel. Ela é gasolina, mas não trampa na Shell. Raul Seixas cantou, falou de Carlos Gardel. Snoop quebrou na produção de Pharrell. Pilantra tá cheio, tem jiboia cascavel. Mas se derrubar é pênalti, sem boi pro Tafarel. Não sou deputado e nem sou bacharel. Mas brindo nas taças, tomo vinho moscatel. Vagabundo de estilo, marginal menestrel. Viajou na maionese, tecle control alt del. Viajou, tá de chapéu. E tecle control alt del, vai. Viajou, tá de chapéu. Control alt del. Viajou, tá de chapéu. E tecle control alt del, vai. Viajou, tá de chapéu. Control alt del. Aí seu Manuel, sem sargento, sem cartel. Dá um troco em chiclete, dá uma bala de frigels. WM. WM. WM. Sou eu, man. É control, é control, é go. Conta, conta, conta, sou eu, man. Yeah,